fervor. Ah, em teus lábios mil frases de amor. Entretanto, eu preciso ouvir a voz da razão. Vejo em ti pedacinhos do céu, porém preciso refletir mais um pouquinho para não desiludir ao meu dorido coração, que ainda sente a emoção de uma ingratidão. Afinal, com ardor, com fervor e muito eu agradeço a beleza, a nobreza e a grandeza do troféu. Julgo-me feliz, pois sempre quis e tudo fiz para exaltar um grandioso amor e incluir neste chorinho, entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do pedacinhos do céu, porém preciso refletir mais um pouquinho para não desiludir ao meu dorido coração.